sable, pas un sable. Em toda parte do mundo, toda a gente quer amor. Em terras que bate o mar é mais fácil encontrar um grande amor. Neste cais da minha vida, olha o mar minha loucura. E em segredo o pensamento vai sonhando com a aventura. Oh, oh, oh, oh, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou. Oh, oh, oh, oh, marinheiro sou, marinheiro sou. Pra fora do mundo vais tão só. Em toda parte do mundo, toda a gente quer amor. Terras que bate o mar é mais fácil encontrar um grande amor. Neste cais da minha vida, olha o mar minha loucura. E em segredo o pensamento vai sonhando com a aventura. Oh, oh, oh, oh, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou. Relaxou meus nervos,

só minha gente. Vou fazer-me a dura estrada. Minha alma ardente quer erguer-se e está prostrada. Longe está meu horizonte, uma luz resta-me ao longe, qual fogueira em alto monte. Adeus, ó minha gente, quem vejo arrependido, as mãos que me negaram já mas deram como amigo, mas dentro de mim arde o sossego. Vejo em fim de tarde, adeus, ó minha gente, venham ver-me à despedida. Nasci no lado. Amor de amizade, mas não mostraste, continuaste a olhar que ponto chegaste.

preciso. Por isso é que eu estou aqui, pronta para te ouvir. Thank you.

canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação.